noite são meus cabelos, se a noite são meus cabelos, um dia é meu coração. Tenho requebros mais belos, se a noite são meus cabelos, se a noite são meus cabelos, um dia é meu coração. Meus brincos de pedraria tombam fazendo harmonia, tombam fazendo harmonia com meu cordão reluzente. Na correntinha de prata tem sempre, sempre a mulata, tem sempre, sempre a mulata, figuinhas de boa gente. Na correntinha de prata tem sempre, sempre a mulata, tem sempre, sempre a mulata, figuinha de boa gente. Nos bicos das chinelinhas, quem voa mais levezinha, quem voa mais levezinha, mais levezinha que eu. Eu sou mulata da fula, no samba rompendo a chula, no samba rompendo a chula, ninguém jamais me venceu. Eu sou mulata da fula, no samba rompendo a chula, no samba rompendo a chula, ninguém jamais me venceu. Iaias das janelas me atiram cada olhar dela, me atiram cada olhar dela, ai das-se mortas assim. E eu sigo mais orgulhosa, como se a cara raivosa, como se a cara raivosa não fosse feita para mim. E eu sigo mais orgulhosa, como se a cara raivosa, como se a cara raivosa não fosse feita para mim. Na fronte ainda que passa, assenta um torso de caça, assenta um torso de caça, melhor que croa gentil. E eu posso dizer ufana, que qual mulata baiana, que qual mulata baiana, outra não há no Brasil. E eu posso dizer ufana, que qual mulata baiana, que qual mulata baiana, outra não há no Brasil.